Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor. Em um passe de mágica em partes do meu mundo. Soube que podia ter um pouco mais de atenção e manter bem fechadas as portas do